Correspondente Real, Grupo Real de Comunicação. Música e informação na sua manhã. Alô, cidade. Você está ouvindo o programa Alô, cidade. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Ai! Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado, anuncie no rádio. Acesse nosso site realnews.com.br e fique informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Real News. 8:37 Golden Hits. Muito obrigado pela sua audiência. Real News. De vez em quando, todos nós pensamos em desistir. Pensamos em parar e jogar tudo para o alto e sair por aí sem rumo e sem direção. O mundo acaba parecendo hostil, confuso, a vida parece não funcionar. E a ansiedade, o estresse, a depressão tomam um espaço em seu coração. Na verdade, não precisa ser assim. Você não precisa carregar tudo nas costas. Ligue agora para o psicólogo Dr. Clayton Marusiak. 51 998 43 3238 e saiba como mudar a sua vida. Com mais de 10 anos de trajetória e profissionais altamente qualificados, o escritório Cláudio Ávila Advogados possui sede em Gravataí, Brasília e em breve estará na capital de todos os gaúchos. Especialista em ações de direito empresarial, administrativo, trabalhista, civil, eleitoral e municipal. A equipe atua de forma preventiva e individualizada. Visite agora mesmo o site claudioavila.com.br e conheça o nosso trabalho. Será uma honra te receber em nosso escritório. Você está passando por problemas e dificuldades na vida? Saiba que a solução pode estar na palma da sua mão, através do aplicativo Pão de Judá, que você pode baixar gratuitamente no seu celular, pela Apple ou Play Store. Comece a desfrutar das verdades divinas, que irão te trazer a paz e a direção que você precisa. Aplicativo Pão de Judá, baixe já o seu. Ah, eu já baixei o meu. Eu também já baixei o meu. Baixa teu também. Este é o momento de realizar o seu sonho e morar onde você sempre quis. A Priorize Imóveis tem os melhores imóveis com as melhores condições do mercado para você. Está perdendo dinheiro com um imóvel parado? A Priorize Imóveis cuida de toda a parte burocrática para você locar ou vender seu espaço e ganhar dinheiro sem preocupações. Quer comprar um imóvel sem burocracia e enrolação? É com a Priorize Imóveis. Corretores com experiência no mercado e taxas justas que vão fazer você sorrir. Confira nossos lançamentos com possibilidades de entrada facilitada e financiamento habitacional. Temos ótimas opções de imóveis seminovos com espaço amplo e boa localização. Entre em contato com a nossa equipe. Fone Whats 98968176. Priorizeimóveis.com.br. Realize seu sonho. Priorize. Acesse nosso site realnews.com.br e fique informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Real News.